Tudo no peito do rei Rubi. Yeah. Yeah. Yeah. Eu surgi das cinzas entre essa neblina. Destruí mais que o furacão Katrina. Rima por rima, matei inimigos. Esse flow aqui é seu pior castigo. Se me perguntarem como eu consigo, é que as páginas do dicionário eu mastigo. Haters ligando, eu atendo e desligo. Seu coração é seu melhor amigo. Eu vi dinheiro e vi traições. Falsos amigos são espiões. Você precisa ter mais fé em Deus pra não escutar o que Satã propõe. Eliminados sem condições, uns despreparados, outros por lesões. Isso nunca foi desumildade, mas honrados querendo enfrentar leões. Se te odiarem, isso é um sinal. Vou me motivar se eles falarem mal. Sem ter um real, eu sempre fui real. É meu compromisso, eu sempre fui leal. Essa porra é uma corrida desleal. Como sobrevivem esses traiçoeiros? Sugando sangue o tempo inteiro. São falsos gritando que são verdadeiros. Eu tenho corrido tanto querendo o melhor dessa vida. Uma terra prometida, essa estrada não tem saída. Eu vejo minha correria, me orgulho da correria. Se você viesse da merda como viemos, também se orgulharia. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões, baby. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões, baby. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões, baby. Yeah, yeah. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões, saí da favela e pra outros países. Pra conhecer coisas incríveis, poder tirar minha família da crise. Pra dar futuro pra minha filha e pra me afastar dessas pessoas horríveis. Tem gente que vai te humilhar e te pisar se você deixar que eles te pisem. Eu cresci revolucionário, um favelado empoderado. Não posso ser derrotado, não posso ser derrubado. O inveja de double level. Tem gente que te faz desistir, tem gente que tenta te deter. Esse tipo de gente já morreu pra mim antes de deixar de viver. Tanta gente me atacando, mas isso não toca na minha autoestima. Como eu vendi minha alma se eu tô colocando ela nessas rimas? Eu tô pra valer nessa porra. Até o momento que eu morra, eles me humilhavam e agora me amam. Tipo Naruto em Konoha. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões, baby. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões, baby. Somos jovens campeões. Somos jovens campeões, baby. Eu tenho corrido tanto querendo o melhor dessa vida. Uma terra prometida, essa estrada não tem saída. Eu vejo minha correria, me orgulho da correria. Se você viesse da merda como viemos, também se orgulharia.